dia. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja. E a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa comprometido com a Escritura Sagrada, comprometido com a edificação do corpo de Cristo, comprometido com todos vocês que amam a Jesus e que desejam conhecê-lo mais e mais segundo a sua palavra. Vocês que desejam ser aprovados no dia da vinda de Jesus Cristo. Quero deixar aqui um recado muito importante, porque amanhã, domingo, 1º de janeiro, acontecerá a reunião do Partir do Pão, a reunião da Ceia do Senhor, conforme nós fazemos todo o primeiro domingo de cada mês. Quero estender o nosso convite para que você, com a sua família, participem conosco da celebração da morte do Senhor e então da declaração de sua ressurreição, em agradecimento ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pela nova aliança. Entretanto, é importante que vocês saibam e se lembrem que a reunião da Ceia do Senhor amanhã não acontecerá no nosso local de reuniões, conforme acontece em todos os meses. Acontecerá então no Polo Esportivo Brasil Central, onde nós estamos reunidos no nosso retiro. Aí está o endereço no seu televisor, na Vicente Pires, a uns 200 ou 300 metros ali do posto de polícia militar, na via estrutural, sentido Plano Piloto, sentido Taguatinga, Plano Piloto. Então, na beira ali da pista tem uma faixa, então é logo ali, bem na beira da pista, que tem esse polo esportivo, onde nós estamos ali reunidos desde a sexta-feira, adorando o Senhor. E então, encerrando esse retiro espiritual, 9 horas da manhã, celebrando então um grande batismo para a glória de Deus e celebrando a ceia do Senhor, o partir do pão, momento em que nós vamos ser ministrados por uma forte palavra de Deus. Vá você e a sua família, vocês são os nossos convidados especiais. Quero vos convidar a pegarem suas Bíblias e a nos acompanharem então em mais uma ministração da palavra de Deus. Hoje, no último dia do ano, logo dando abertura a um novo ano, um novo período, vamos aqui começar com a carta à igreja em Sardes, levando em conta que Sardes, essa carta, essa igreja, profeticamente falando, representa um novo começo na história da igreja. Mas como nós temos colocado desde o início dessas ministrações, a igreja de Jesus Cristo, ali do primeiro século, era uma igreja forte, embora tivesse abandonado o primeiro amor, mas era uma igreja que ainda permanecia nas bases da doutrina dos apóstolos. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, conforme está em Atos, capítulo 2, versículo 42. De tal maneira, era uma igreja ortodoxa, que diz a Bíblia, no capítulo 2, versículo 2 de Apocalipse, que ela colocava à prova aqueles que se intitulavam, se diziam apóstolos, e não eram. Antes, os achavam mentirosos. Entretanto, essa igreja, ela foi se evoluindo até que chegou à apostasia. Em Pérgamo, casou-se com Roma. E então, em Tiatira, tornou-se uma grande árvore, frondosa, abrigo de pássaros, de demônios, como uma massa que fora totalmente contaminada com o fermento, tornou-se uma igreja universal, a igreja medieval, a igreja romana, a igreja apóstata, uma igreja que chegou no mais profundo poço da apostasia. Foram 1000 anos de densas trevas, quando então vem a igreja em Sardes, a igreja da Reforma, século XVI, quando Deus foi levantando alguns homens para então trazer à luz a sua palavra, que estava soterrada debaixo de densas trevas de apostasia. A Reforma Protestante foi, na verdade, um grande marco, uma grande mudança, um novo começo para o povo de Deus, de sorte que a Reforma foi uma explosão da verdade, a favor da verdade, chamando os homens em toda a terra para se posicionarem ao lado e a favor das Escrituras Sagradas. Ora, quando Lutero e outros reformadores se levantaram, então, para ir de encontro ao grande sistema romano, ir de encontro à grande igreja romana universal, é certo que houve ali uma grande luta, mas não uma luta carnal, ainda que pudesse haver outros objetivos, mas, sobretudo, houve ali uma luta em prol da fé. E aqui eu trago para vocês uma pergunta. Quando se diz de uma luta em prol da fé, quando nós sabemos que nós vivemos num mundo religioso com muitas facções, com muitas vertentes e com muitas verdades, porque cada grupo nos dias de hoje diz ter a verdade do seu lado, eu pergunto, qual é a base em que se firmar? Qual é a base que devemos nós sustentar e procurar, então, conhecer a verdade? Certamente, a igreja de Sardes trouxe, dentre outros, um slogan que é a mais pura verdade, que deve estar no coração e na mente de todo verdadeiro cristão que deseja viver a verdade de Deus. Somente a Escritura. Ou seja, nada mais fora da Bíblia pode servir de base, de sustentação, de baluarte para que a verdade seja estabelecida. Não podemos nós olhar a tradição. Porque, como nós sabemos, a história da igreja começa no primeiro século. E então a tradição que procura se estabelecer é a tradição de uma igreja histórica e apóstata. Levando em conta que a igreja romana, ela se sustentou e ela pregou, se fez profetisa por mais de 1000 anos, sozinha, em densas trevas, ao longo de toda a era e idade medieval. Então, somente a Escritura era um dos slogans, das bases da reforma. Ou seja, não podemos firmar a nossa fé em qualquer outra coisa que não seja a palavra. Nem a tradição, nem aqueles que se dizem profetas, nem os moveres, nem os milagres, nem o seu pastor, de quem você tanto gosta, a quem você tanto ama, a quem você tanto reverencia. Nós vivemos num tempo em que a afetividade pelos líderes tem sido muito maior do que a responsabilidade, a obediência e a submissão à palavra de Deus. Muitos, ao se depararem com a Escritura, com a verdade de Deus em sua palavra, preferem antes manterem-se fiéis, manterem-se submissos aos seus líderes, líderes, na maioria das vezes, apóstatas, desviados da verdade, se conscientemente ou não, não posso falar. Mas homens que não pregam a verdade, então as pessoas preferem muitas vezes estar inclinados, submissos e obedientes a tais líderes, e isso em oposição declarada à verdade de Deus em sua palavra. Portanto, a reforma como marco de um período, né, de uma introdução a um grande movimento de reforma que nunca se acabou e nunca deveria ter se dado por terminado, a reforma então, se ela nasce, explode nesta base, somente a Escritura. Aquilo que você pensa que é, que você acha que é, o que o profeta disse, o que a tradição declara, o que os movimentos têm dito, tudo isso deve ser passado pelo crivo da Escritura. Querem ver? Abra a Bíblia comigo em 1 Timóteo. Há alguns textos que eu gostaria de ler com os irmãos nesta manhã, alguns textos que eu gostaria de levar em consideração, por serem eles de grande importância, de grande pertinência para os verdadeiros servos de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4, nos dizem, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Vejam, queridos, a preocupação do apóstolo Paulo para que a igreja, para que o crente, para que o pregador, o pastor, o homem de Deus, não importa, para que estes não ensinem outra doutrina. Ou seja, há uma doutrina já estabelecida na Bíblia Sagrada. O que é o Novo Testamento? O que é a palavra escrita de Deus nos 27 livros do Novo Testamento, se não a sã doutrina, a doutrina apostólica, que conforme está em Judas, capítulo único, versículo 3, quando nos diz que a fé evangélica nos foi dada, nos foi outorgada de uma vez por todas, de maneira que não se pode ensinar outra doutrina. Imagine que amanhã ou depois comece a surgir, como tem acontecido, doutrinas novas, doutrinas inovadoras, moveres, procedimentos, práticas e mesmo doutrinas que não se encontram na Bíblia Sagrada, não tem fundamento na Bíblia Sagrada, ainda que alguns procurem encontrar um ou outro versículo descontextualizado com o fim de sustentar tais enganos. Olha, diz a Bíblia, não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim que não promovem o serviço de Deus, que não promovem o ministério de Deus, que não promovem o plano de Deus, o propósito de Deus, que é feito, que é edificado, que é construído na fé, sobre as bases da fé evangélica, da verdade evangélica, do Novo Testamento, que se encontra nos 27 livros do Novo Testamento. Então, há uma preocupação da parte do apóstolo Paulo, tanto é, vocês poderão ler aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 18, veja como que o apóstolo Paulo continua a falar a Timóteo a respeito de uma batalha em prol da fé, em defesa da fé, conforme Judas também disse na sua epístola, capítulo único, versículo 3. Mas veja, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, dizendo: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Meu querido irmão e querida irmã em Cristo, você sabia que existe um combate, um bom combate, que deve ser combatido, que deve ser lutado, que deve ser executado por todos os verdadeiros cristãos? Quando na igreja de Sardes, ou a reforma se levanta dizendo, somente pela Escritura e por nada mais, não devemos declarar, não devemos praticar, não devemos proceder, a própria liturgia do culto, tudo que nós fazemos para Deus e em nome de Deus, deve estar em pleno acordo com a Escritura e não por outra coisa? Na verdade, isso era um combate. A reforma foi, na verdade, a explosão de um grande combate a favor da verdade de Deus, mas não uma verdade mística, uma verdade substancial, de consciência, do espírito do Evangelho, que ninguém sabe onde se encontra, mas é a verdade substancial na Bíblia Sagrada, enquanto palavra escrita de Deus. Por isso que Paulo diz que ele encarregava de Timóteo de combater, firmado na fé, este bom combate, conforme está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, quando Paulo diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, Paulo lutou enquanto teve vida, até o final da sua vida, até o fim do seu ministério, ele lutou nessa defesa da fé. Você tem lutado pela defesa da fé? Até porque para lutar em prol da fé, você primeiramente deve conhecê-la. Qual é a doutrina de Cristo? Quais são os princípios norteadores do Novo Testamento que devem ser cuidados, guardados, preservados? Por quem nós devemos lutar para defendê-los dos enganos e das apostasias? Haja vista que o apóstolo Paulo profetizou aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, eu quero que você abra a sua Bíblia e leia comigo, como que o apóstolo Paulo profetizou a respeito da apostasia que se levantaria contra a Escritura Sagrada, mediante homens de consciência cauterizada, homens de mente perversa e pervertida. Veja 1 Timóteo capítulo 4, como que o apóstolo Paulo fala deste engano que haveria de surgir sobre toda a terra. Acompanhe. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Eu quero, meu irmão, que você olhe para a Bíblia, que você, minha irmã, contemple na Escritura como que o apóstolo Paulo traz profeticamente uma advertência que deve ser levada em conta por aqueles que amam a Deus. O Espírito Santo afirma expressamente, não é por meio de parábolas, não é por meio de metáforas, mas são palavras explícitas, palavras claras, palavras compreensíveis, que nos últimos tempos, nesses dias em que nós estamos vivendo, alguns apostatarão da fé, ou seja, darão as costas à fé, ou seja, abandonarão a fé. Lembre-se, quando o Espírito Santo fala da fé, quando o Novo Testamento fala sobre a fé, fala da sã doutrina, a doutrina neotestamentária, a doutrina de Cristo e então a doutrina dos seus apóstolos. Essa fé, como diz Judas, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então é dito que muitos haveriam de dar as costas a esta verdade neotestamentária, ia dar as costas a esta verdade explicitamente e materialmente encontrada nos 27 livros do Novo Testamento, a palavra escrita de Deus. E por que eles o fariam? Por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu pergunto, esse texto está na sua Bíblia? Se está, eu pergunto, você já parou para refletir em quão grave é esta profecia e essa denúncia e essa declaração, quão grave é esta verdade? Porque existem espíritos malignos e espíritos de demônios que têm pregado o engano e muitos têm seguido as suas artimanhas, muitos têm seguido os seus enganos, as suas doutrinas. São homens que dão as costas à verdade por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Será, meu querido irmão, minha querida irmã, reflita em nome de Jesus na presença de Deus, com a Bíblia aberta. Será que porventura não tem os cristãos dos últimos dias obedecido a espíritos enganadores? Você já parou para pensar? Será que as doutrinas a que eu tenho crido, a que eu tenho seguido, porventura não podem eventualmente serem doutrinas ou ensinos de demônios? Queridos, demônios estão espalhados em todo o mundo, nos púlpitos de igrejas, com seus ensinamentos, com seus enganos, são espíritos enganadores. Você fala assim: não, pastor, o senhor deve estar enganado, porque o que eu tenho ouvido na minha igreja é o homem de Deus, é a palavra de Deus, porque é um homem que tem a responsabilidade da palavra. Veja o que diz a Bíblia no versículo 2. Como que esses demônios, esses espíritos enganadores, eles têm enganado os servos de Deus? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. São homens, ou seja, espíritos enganadores falam pela boca de homens, pela instrumentalidade humana. Então, onde você vir ali um homem falando, você tem que estar atento. Será que esse homem está imbuído do Espírito Santo de Deus? Ou será que este que fala não está imbuído de um espírito enganador, trazendo doutrinas de demônios? Talvez você agora tenha ficado preocupado: pastor, como é que eu posso discernir? Como é que eu posso identificar essas coisas? Como é que eu sei se aquele que fala está imbuído do espírito do erro, do espírito do engano, de demônios que falam mentiras, ou do espírito de Deus? Ah, você vai ter que se voltar a única fonte que Deus nos deu, uma fonte pragmática, constatável, verificável, que é a Bíblia Sagrada, enquanto fundamento da doutrina apostólica. Querem ver uma coisa? Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3 e veja como que o apóstolo Paulo nos fala a partir do versículo 14 a respeito da palavra escrita. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 em diante, quando Paulo diz a Timóteo dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja que Paulo, falando a Timóteo, ele fala sobre as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a vida eterna. Ou seja, você não pode simplesmente desenvolver uma confiança num homem porque supostamente ele fale por Deus. Você não deve dar crédito a qualquer espírito, antes deve colocá-los à prova se procedem ou não de Deus. E a única maneira que você tem é colocando esse falar no crivo, passando-o pelo crivo das sagradas letras. Será que este falar deste irmão, dessa irmã, deste profeta, deste apóstolo, deste pastor, está de acordo com as sãs palavras de Jesus Cristo? Será que este evangelho da prosperidade, tão divulgado, este evangelho da ganância, este evangelho da busca das coisas materiais, da busca desenfreada pelas coisas materiais, essas promessas de bens materiais, estão de acordo com as palavras de Jesus? Jesus ensinou isso. Jesus ensinou que nós devemos buscar o reino deste mundo, as coisas materiais deste mundo. Será que Jesus ensinou que os recursos materiais dessa terra são provas incontestáveis da bênção de Deus? Será que o reino deste mundo, as riquezas deste mundo, estão em harmonia com o reino de Deus, segundo os evangelhos? Leia os evangelhos. Você precisa deixar de ser um ouvinte passivo para ser um ouvinte crítico. Aqueles que, como diz a Bíblia, como Berianos, você coloca à prova a doutrina, coloca à prova o falar, coloca à prova aquela pregação, para saber se as coisas que se pregam daquela maneira são de fato de acordo com o que já nos foi estabelecido de uma vez por todas na Bíblia Sagrada. É preciso que nós tenhamos uma leitura da Bíblia e permitamos que a Bíblia se interprete a si mesmo. Porque é verdade que se abre geralmente um texto da Escritura para ali começar a pregar, mas fique atento, porque muitas vezes é aquela pregação de três pontos, né? Leia o texto da Bíblia, sai do texto e nunca mais volta para aquele texto. Na verdade, toma ali um ou dois versículos como uma leitura inicial, apenas como um pretexto para começar a se falar o que bem deseja, o que bem quer, de acordo com a sua própria ganância e de acordo com a ganância daqueles que ouvem. Mas devemos fazer então como disse Jesus em Lucas capítulo 24, versículos 24 e 25, quando o próprio Jesus começa ali a falar com os discípulos no caminho de Emaús. Qual foi o método que o próprio Jesus se utilizou para ensinar a Escritura a seus discípulos? E começando por Moisés, isto é, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os cinco livros primeiros da Bíblia, chamado Torá, Pentateuco, ou simplesmente Moisés, começando por Moisés, a lei, e discorrendo por todos os profetas. Ou seja, não é um falar isolado, não é uma leitura isolada, mas é uma leitura sincrônica, lendo texto, contexto e contexto, e permitindo que o todo da Escritura fale a respeito da verdade. E começando por Moisés, e discorrendo por todos os profetas, anunciou-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. O mesmo princípio foi usado ali por Filipe em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 35, quando é dito que Filipe anunciou a Jesus ao eunuco. Mas de que forma ele o fez? Começando pela passagem do profeta Isaías. Quando diz começando, quer dizer que ele discorreu várias outras passagens, um texto explicando outro texto, limitando outro texto. Lembre-se que o diabo, lá no deserto da tentação, também usou a Escritura, dizendo a Jesus: pula daqui abaixo, porque está escrito. E então ele cita parte do Salmo 91. Entretanto, ele o fez de maneira isolada, recortada, descontextualizada, o que fez com que Cristo corrigisse a interpretação que o diabo fez das Escrituras, dizendo: mas também está escrito. Então Jesus citou um outro texto que explicava o texto do Salmo 91, o que significa que a Bíblia se explica a si mesma, nunca tomando o texto isolado, mas tomando toda a Escritura como única fonte de fé, de prática e de verdade. Quando a Reforma disse somente a Escritura, esta é a base adequada, este é o fundamento adequado em que todos os cristãos devem se fundamentar. Somente a Escritura, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, verificando o que consta em toda a Escritura. Somente assim é que nós teremos a certeza de que nós estamos na verdade e praticando a verdade de Deus. Somente a Escritura. Se o teu líder, se o teu pastor, se o chamado homem de Deus, porventura, fala, não, mas é porque alguém teve um sonho, alguém viu um anjo, como diz a Bíblia, seja anátema, reprovai a qualquer doutrina e qualquer prática cujas raízes não se encontram na Bíblia Sagrada. O próprio Paulo diz, ainda que um anjo do céu, ou mesmo um de nós, fale alguma coisa que ultrapasse o Evangelho de Cristo, seja anátema. E portanto, essa mensagem desta manhã serve como abertura, como introdução à carta à igreja em Sardes, para se estabelecer esta base da reforma. Ainda que a reforma tenha começado nessa base, mesmo que hoje eles fujam muito desta base originalmente pregada por eles, mas é verdade que esta base permanece para sempre como único fundamento seguro. Somente a Bíblia como base é a garantia de que você terá a compreensão e poderá andar na verdade de Deus. Quero aproveitar esses últimos momentos do nosso programa e lembrá-los e convidá-los para a nossa reunião amanhã da Ceia do Senhor. Amanhã será o primeiro dia do ano, é o primeiro domingo do ano, é o primeiro domingo do mês de janeiro, e como vocês sabem, nós nos reunimos no primeiro domingo de cada mês para celebrarmos a Ceia do Senhor. A reunião da Ceia do Senhor é um momento em que a igreja se reúne para glorificar, para exaltar, para bendizer o Pai pelo grande dom que é Jesus Cristo, que nos foi dado, o Cordeiro que foi morto na cruz. Nós nos reunimos então para celebrarmos, para declararmos em canções e também em pregações, em louvores com nossos lábios, para proclamarmos a morte de Cristo até que Ele venha. Até a vinda de Cristo, nós estaremos celebrando e declarando a sua morte, dizendo que a morte de Cristo é a morte a favor do homem, a favor do pecador, a morte substitutiva, conforme o Evangelho assim nos ensina. Então venha celebrar conosco. Amanhã está aí no seu televisor o endereço onde acontecerá a reunião da Ceia do Senhor. Não será no nosso local de reuniões, como comumente acontece em todos os meses. Neste mês de janeiro, amanhã, excepcionalmente, em razão do nosso retiro espiritual, o Partir do Pão acontecerá no local do retiro do Ministério Apostólico de Volta à Palavra, que é em Vicente Pires, neste endereço que está no seu televisor, a uns 200 ou 300 metros do posto de polícia militar, ali da via estrutural, no sentido de quem está aí no Taguatinga, plano piloto. A partir das 9 horas, batismo, Santa Ceia e a ministração da Palavra de Deus. Vocês são nossos convidados especiais, tenham todos um bom dia e Jesus é o nosso Senhor.